Y615, 1070 kHz, Rádio Metropolitana AM, amor e alegria todo dia. O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores. Aí você, tô chegando, boa tarde. É isso aí, 14h02. Eu sou o Henrique, esse é o Tarde em Auto Astral, agora comigo, hein? Vamos falar de prosperidade, felicidade, amizade e principalmente de verdade, porque como disse nosso grande mestre, conheça a verdade que ela vos libertará. Que lindo, que lindo, que lindo, que calor danado. Tá fazendo verão já, isso aqui não é primavera não, nesse primeiro dia do mês de outubro, já estamos aqui, né? Fase nova, chance nova, mês novo, tudo novo, e vamos lá, vamos pra vida, vamos pra frente que atrás vem gente. Boa tarde, Vlamir Marques, tudo bem? Como é que tá o calor, tá calor aí? Aqui tá, o negócio tá feio aqui, hein? A Taibe Doces Árabes está de portas abertas. Agora você pode degustar da culinária árabe das 11 às 17 horas, na rua Flaviano de Melo, número 1151, no centro de Mogi das Cruzes. Não existe nada igual na região do Alto Tietê. Além de doces e salgados, a Taibe também produz almoços árabes típicos. A Taibe tem almoço completo, com arroz marroquino, salada, quibe, charutinhos com folha de uva e pastas, lanches, shawarma e falafel, salgados, quibes e esfirras, além de doces árabes com massa folhada. Já deu água na boca. Se você preferir, peça sua comida árabe pelo telefone 4312-6668 ou pelo WhatsApp. A Taibe mudou o número 11 99384-0074. Também estamos no iFood. Taibe, a melhor pedida da culinária árabe na região do Alto Tietê. Você quer dar uma cara nova para o seu imóvel? Então venha até uma das lojas Tintas Líder e conheça a nova linha Suvinil. Maior cobertura, melhor acabamento, Suvinil antibactéria, Suvinil antimofo e muito mais. A Matriz, Avenida Fernando Costa, 483, Loja 2, Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 750, Loja 3, Avenida Vereador Narciso Iago Guimarães, 344, Loja 4, Avenida Richieri José Marcato, 1027, Loja 5, Suzano. Avenida General Francisco Glicério, 1554. Loja 6, Vila Carrão, Avenida Conselheiro Carrão, 3287. Tintas Líderes Suvinil, colorindo o Brasil e colorindo as nossas vidas.